pit 1. O pit 1 é um dos pits mais executados, é um dos pontos mais executados de toxina em todo o mundo. É um dos primeiros que foram aprovados aqui nos Estados Unidos pelo FDA para o tratamento estético. Ele aborda o músculo corrugador e trata as rugas da região da glabela. A direção é 2 horas da tarde. O ângulo de injeção é 45 graus, por quê? É uma injeção intramuscular. A gente quer realmente atuar na ação do músculo e não só na inserção dérmica. A penetração de 2 a 4 milímetros depende muito da espessura do músculo. Pacientes com o músculo fino, delgado, talvez 4 milímetros é muito, porque a injeção tem que ser intramuscular e tem que evitar a transfixão do músculo e injeção no periósteo, que pode causar uma difusão inadvertida e um efeito indesejado. E o volume em torno de 4 unidades.